alguns dos temas que nós vamos abordar hoje será a iminência de uma guerra do Canoa. Será não. ou serão? Algum dos temas será? É, a gente é assim, tá, tá tendo, tá tendo. Tá tendo. Tá tendo. Aqui. Ok. Ok, ok. Este é o Vitamina Cast de número 5. Eu sou Felipe Novato, estou aqui com Luan Bião, japonês, Nina Pires, japonês. Japonês. Ficou meio vago, né? Tipo, você representa toda uma geração? O que que é? Eu quero nome. Eu quero ganhar o clã também. Eu quero representar o Coitininho. No War. Vamos jogar o War. Ok, ok. Então vamos lá. Vai de novo. Não, de novo. Vai. Conta pra gente então, Felipe, como que a gente vai falar hoje no podcast. E hoje no podcast a gente vai falar um pouco mais das formas que o mundo pode acabar, o apocalipse pode chegar a qualquer hora e você não tá nem sabendo. Todo mundo que tá curioso para saber um pouco sobre o fim do mundo, as possibilidades que a gente tem para encontrar essa destruição total da raça humana, Fê. É, o pessoal aí vitaminado, queria comentar que primeiro que tem um paradigma muito complicado com relação a esse nome, né? O fim do mundo. Tem um pessoal que considera o fim da existência da massa física da Terra, né? Da estrutura do universo, de tudo, e tem também a extinção da raça humana. No podcast de hoje a gente vai falar de qual, Fê? Não, então, mais especificamente da extinção da raça humana, também vamos falar do fim do planeta Terra, que isso, dentro de todas as coisas que vamos abordar hoje, será o único que vai ser inevitável. Earth death is scheduled for 15:39, followed by drinks in the Manchester suite. E vamos começar então com essa lista maravilhosa das formas que poderemos acabar com o nosso planeta, a forma de existência da raça humana. A Bora primeira. É legal de referenciar o apocalipse como lista maravilhosa. Lista maravilhosa, porque é uma coisa assim que vai acontecer. Recentemente, tivemos um grande impasse entre a República Federativa da Coreia, eu não sei se é federativa, talvez seja, não sei, estou falando agora, e com algum problema também com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, certo? E isso gerou um conflito aí entre muitas nações, várias nações, entre elas o governo dos Estados Unidos da América, que ele provavelmente teria posse de uma arma nuclear, só que ele não teria um míssil que teria esse alcance, que poderia acertar os Estados Unidos. Porém, a Coreia do Sul, como país divisa com a Coreia do Norte, a guerra seria iminente. Ainda bem que não aconteceu, ainda bem, será, talvez, tem gente que queria que isso acontecesse, para entrar aí num apocalipse pós-nuclear. O que vocês acham disso? Aconteceria ou não? É possível? Olha, eu acho que a ideia do apocalipse, ele tá próximo. Como que a gente sabe? É só olhar em volta. É muita merda acontecendo o tempo todo. Neymar. Joelma. Essa aí. Caraca, ficou escroto, hein? E talvez... Não, é porque ele ficou magro, assim, o osso gordo, tá ligado? Ele tá fazendo tudo. Talvez um dos maiores, assim, a primeira praga que virá será, por exemplo, quando o Silvio Santos morrer. Vai ser um bagulho, assim, ultradimensional. Porque os antigos estão morrendo, nerd. The Olden Ones. Exatamente. Isso talvez seja aí um prelúdio para o fim. A Dercy já foi, o Niemeyer já foi, a Hebe já foi. Oh, man. Let's play some Tetris, motherfucker. Ha ha ha! que aconteceria se hoje estourasse uma guerra nuclear e usassem de fato a bomba? Qual seria o risco para o planeta Terra? Resumidamente, os Estados Unidos ia dar um pau na Coreia e ia sem entrar no meio, porque ia pegar os Estados Unidos desprevenido e tentaria dominar o mundo. Ou não? Eu discordo muito, porque hoje a gente tem uma coisa chamada capitalismo, tá? Não compensa existir uma guerra. Uma guerra você vai perder muito dinheiro, entendeu? E a Rússia, eu acho sinceramente que a Rússia não tá interessada. Tá, mas voltando ao princípio, o que seria o estopim da guerra? A Coreia? O estopim da guerra seria somente a Coreia. Eu acredito que a relação entre Estados Unidos e Rússia, eu acho que não influenciaria por esse problema que tem na Coreia, acredito eu. Mas a grande questão é, se caso houvesse realmente de fato esse estouro dessa guerra, a utilização das armas nucleares poderia acarretar em quê? No nosso planeta? O que aconteceria? Apocalipse nuclear. Exato, mas quantidade, eu digo. Vamos dizer assim, se eu estouro uma bomba, a maior bomba que nós temos hoje, a gente tem ciência que, se ela for estourada na atmosfera, ela vai queimar toda a atmosfera do planeta. Entendeu? Então, isso não existiria nem essa era nuclear, essa era pós-apocalíptica nuclear, porque todo mundo ia morrer de qualquer jeito, uma vez que a atmosfera foi queimada. Eu acho que não é bem assim, porque quando a gente tem essa dimensão de explosão nuclear, a gente tem um campo que vai ser disseminado. Então eu vou dar um exemplo. O pessoal comentava muito antigamente que haveria um ataque nuclear surpresa dentro do campo dos Estados Unidos. Por lá por volta de 2000, mais ou menos nessa época. Tanto que os Estados Unidos promoveu aquele sistema de defesa deles, que antiaéreo, antinuclear, começou a alavancar todos esses recursos aí. E qual que era o intuito? Uma vez que uma parte, por exemplo, dos Estados Unidos fosse destruída, economicamente falando, os Estados Unidos ele começa a perder muito. Por exemplo, se ele precisasse da ajuda do Brasil, surge a oportunidade do Brasil ter a dívida perdoada, ou é o momento onde os países começam a olhar frente a frente para um país que, de certa forma, se tornou uma potência muito grande. O dólar representando basicamente a maior parte do mercado. Isso é uma situação econômica muito complicada. Eu defendo essa parte da guerra, porque eu acho que o mundo, de todas as que a gente pesquisou aí, que eu dei uma olhada, o que eu acho que realmente vai acontecer vai ser a culpa de algum doidão. Eu falo, é o fim do mundo doidão. O cara vai acordar bravo, triste, aconteceu alguma coisa errada na vida dele, aí ele tem acesso a um botão vermelho. Aí ele vai falar, eu quero que se foda. E aí ele vai apertar o botão e aí o negócio vai sair, vai explodir, já era. E aí foi mal aí, sabe? E foi por causa de um detalhe mínimo que o mundo foi destruído. Eu acho que vai ser nada do doidão mesmo. Porque, vamos dizer assim, se a bomba que eu falei ela explodisse, você não tá entendendo. Não existe países pra fazer comparação, entendeu? Mas que bomba é essa aí que você viu aí, mano? Bomba X10? A bomba mais poderosa. Ninguém vai ser idiota o suficiente de soltar uma bomba suicida, cara, que acabaria com o mundo. Não, então vou falar uma coisa pra vocês. A bomba de Hiroshima, tá? A bomba de Hiroshima e de Nagasaki, elas tinham potência suficiente pra queimar toda a atmosfera. Tá? Isso foi passado pelo cientista. I can't take it anymore! Não, eu discordo de vocês. Por isso que eu falei, ela teria a possibilidade. A possibilidade não é 100%. O seu engenheiro, o que é uma bomba atômica? Round 1. A bomba atômica é formada por urânio enriquecido. Tá? Não, mas se bem que tem dois tipos de bomba. Tem uma bomba de fissão. Tem a bomba de fissão nuclear e a de fusão nuclear. A bomba de fusão nuclear, ela funciona da seguinte forma: o núcleo dela atinge uma temperatura muito elevada, certo? Então aí houve essa fusão dos elementos do urânio, que gera uma onda tremenda de calor, que é a bomba de fusão. A bomba de fissão nuclear, ela trabalha, se não me engano, com moléculas de hidrogênio, é a bomba H, ela é mais forte do que a bomba de fusão. Por quê? A partir do momento que ela é detonada, há uma fissão na molécula, na molécula atômica, criando essa grande onda de energia, essa explosão imensa. Se eu não me engano, inclusive essa segunda que você falou, que tem uma dimensão maior, o maior problema dela é que ela precisa ser acionada junto com a outra, devido à alta temperatura que ela precisa atingir. Então, ela é o pulo do gato que eles chamam. E o problema... Eles precisam de uma bomba de fusão pra ser o gatilho da bomba de fusão. My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. Eu acho que nem que fosse os Estados Unidos, a maior potência do mundo, que tenha lá o maior número de quantidades de bombas nucleares, whatever, os caras não iam chegar a ponto de soltar uma coisa que poderia acabar com a nação, com o mundo, tá ligado? Porque... E depois, cara, eles têm que viver, eles querem matar alguém pra continuar vivendo. Quem está no alto poder que lidera essa parte de eu vou soltar a bomba, eles não são os aliens. Eles não têm noção da dimensão de uma bomba, entendeu? Porra, mas um cara que... Caralho, o cara não tem noção. Ele não tem noção, porque os cientistas que fizeram a bomba de Hiroshima, de Nagasaki, que foi explodida lá do Japão, eles tinham a ciência que poderia acontecer isso. Foi feito um abaixo-assinado para que não fosse lançada essa bomba. Só que os Estados Unidos queria provar sua superioridade e falou, vamos acabar com essa guerra agora. Soltaram a bomba, entendeu? Então, mesmo os cientistas falando, não, eu recomendo não soltar essa bomba. Não, recomendo... Claro, vai matar milhões de pessoas, porra. Tolo, porque é aquela coisa, eu vou fazer uma bomba que pode matar milhões de pessoas, mas eu não queria matar milhões de pessoas. Então, o que que eu queria? Não, se não, cara, fosse pra matar, não chamava bomba. Não, o cientista não. O cientista... Tá pouco se fudendo com essas coisas, entendeu? Cientista, ele tá num âmbito da ciência. O cara vai pesquisar, o cara vai estudar, eu vou fazer porque eu sei, eu sou inteligente, eu quero me provar. Entendeu? Aí mudar a cor de flor de planta ele não quis, ele quis fazer bomba. E é aí, beleza. Muito, muito mais complicado. Tanto que a questão desse negócio de bomba não é só a partir de você vai manipular algum produto radioativo, algum produto, vamos dizer, urânio mesmo. Não é somente para fazer bomba. Então hoje a gente tem energia elétrica, entendeu? A partir disso, a gente tem uma energia limpa. A energia através da usina nuclear é a energia mais limpa do mundo, entendeu? Ela não agride a natureza, óbvio. Ela vai ter aquele lixo radioativo que nunca vai deixar de ser radioativo, tá? Vai para sempre ser. Mas ela não vai. É uma energia limpa, cara. E é muita energia que você tem a partir de uma usina nuclear. His name is Cyrus Grissom, a.k.a. Cyrus the Virus. 39 years old, 25 of them spent in our institutions. But he's bettered himself inside, earned 2 degrees, including his Juris Doctor. He also killed 11 fellow inmates, incited 3 riots, and escaped twice. Super virals. Outro assunto que a gente pode abordar também nesse Vitamina Cast é o uso das empresas farmacêuticas no mundo. Será que eles criam vírus e soltam? Eu não tomo vacina. Que bom, cara, eu tomo. I win. A vacina é um vírus que é injetado no seu corpo criar os anticorpos para aquele tipo de... Só que é um vírus manipulado, lógico. Where's the brain of a duck, you know? A ideia do que é isso é que, acredita-se, existe aí alguma ideia de que nós tomamos algumas vacinas e nelas contém alguns componentes que fazem algumas mutações das capacidades humanas. Essas aí, quem sabe, seria a maior forma de manipulação global que existe a nível biológico. Ah! vacina contra a gripe, ela é uma vacina inativa e fracionada, o que significa que os vírus estão mortos e replicados. Então eles não podem reproduzir dentro do organismo, ou seja, ela é o vírus, mas não é o vírus ativo, é somente, vamos dizer assim, é somente a presença desse corpo viral dentro do organismo, e com isso os anticorpos, como em qualquer tipo de organismo estranho no corpo humano, ele vai agir, entendeu? Então a partir do momento que ele vai agir contra esse tipo de informação, que no caso é esse vírus morto, ele já vai criar esses anticorpos para o próximo vírus, que vai ser a mesma linha genética, né? Um power-up, a pessoa recebe um power-up e quando entra o vírus, a pessoa já está preparada para enfrentá-lo. Exatamente, exatamente. É o momento que ela se prepara para enfrentá-lo, né? Exatamente, mas muito se diz que as empresas, as grandes empresas farmacêuticas, elas manipulam essa forma de que será feita. Como tivemos aí aquela gripe do frango, a influenza, né, H1N1, se diz muito que foi essas empresas farmacêuticas que jogaram isso no planeta, e para criar assim, eles mesmos poderem criar a vacina e faturar com isso. Então entra de novo naquele negócio do capitalismo, né? Vocês lembram daquela época que o pessoal jogou Antrax no presidente, mandou uma carta com Antrax? Uma não, várias, né? Várias, até é verdade. Foram várias, tentaram chegar por todos os lados, todos os meios e tal. E não chega, cara, aqui. Guerra química, cara. Guerra química. Cara, de apocalipse também. Já imaginou se um negócio desse vaza e começa a disseminar a galera? O que você acha que é pior? Você jogar uma bomba e matar todo mundo, ou você introduzir um vírus no país que vai acabar com a população daquele país, entendeu? E tipo, esse país vai ser obrigado a pedir ajuda a outros. The system is idle. Please insert proper verification number. You have messages left. You have one message left. Put down your weapon and surrender. Agora chegou a minha fase favorita, a fase da Skynet! Skynet! Chame o Arnold, porque o bicho vai pegar. Vocês acham que as máquinas vão nos destruir? Já está destruindo, cara. Eu já tô aqui é o dia inteiro na frente do computador e eu não consigo sair. Estou preso. Saúde é uma merda. Estamos presos. Um pouquinho mais a fundo no assunto. Até passou no Discovery Channel. Falando, né, da evolução da tecnologia e tal, e inteligência artificial. Que o pessoal conseguiu introduzir uma inteligência artificial num pequeno robô que... O robô, ele é criado sem saber nada, mas ele consegue... Eu vi, e é fantástico. E os caras mostram, tipo, a evolução. Tipo, o robô com um dia, ele nem andava. O robô com uma semana, ele já se mexia. Meu, Fê, a ideia é o seguinte, eles criaram... dois meses, o robô tava andando, tipo, que nem uma aranha, tá ligado? Não, peraí, deixa eu ver se entendi. Ele aprende. O robô aprendeu. Aprendeu sozinho. Você tá maluco? Deixa eu explicar, é assim, eles criaram um sistema cloud... certo, de comunicação de nuvem para todos os robôs que dispuserem desse recurso aí, certo? Então, dentro dessa base de dados, eles têm um conjunto de instruções que tem, dois mil instruções. E aí o robô, quando conectado na internet, consulta a base de dados e adquire aquela capacidade para ele, velho. E detalhe, se um robô aprende algo novo, automaticamente esse recurso é adicionado e os outros robôs aprendem a copiar. Skynet, velho. Você tá de brincadeira, mano, cara. Mano, é o bagulho mais assustador que eu já vi, velho. Na moral. Eu falei, agora chegou a nossa hora. Cara, nem brinca. Outro dia eu tava pesquisando no YouTube uns vídeos legais. Eu vi um robô que ele chora que nem um bebê. Cara, era o negócio mais grotesco do mundo. O negócio é tipo um pânico, entendeu? Imagina, cara. Daqui pra frente, mano. Você tá de brincadeira, cara. Isso aí não pode acontecer. Por favor, abra o acesso, Hal. Alô, Hal, está me ouvindo? Alô, Hal, está me ouvindo? Está me ouvindo, Hal? Hal, está me ouvindo? Está me ouvindo, Hal? Afirmativo, Dave. Na escuta. Abra o acesso de veículos, Hal. Me desculpe, Dave. Não posso fazer isso. Qual é o problema? Acho que sabe qual é o problema tão bem quanto eu. Não estou entendendo, Hal. Esta missão é muito importante para eu deixar que você a coloque em risco. Não estou entendendo coisa alguma, Hal. Eu sei que você e Frank planejavam me desligar. Eu acho que não vou poder permitir tal coisa. De onde você tirou essa ideia, Hal? Dave, embora tivesse tomado precauções extremas no veículo para eu não ouvi-los, eu consegui ler os seus lábios. Está bem, Hal. Vou entrar pela câmara de vácuo de emergência. Sem o capacete espacial, Dave, vai ver que será muito difícil. Hal, eu não vou mais discutir com você. Abra o acesso. Dave, esta conversa não tem mais nenhum propósito. Adeus. Hal? Hal? Hal? Agora, o inverso da Skynet. Você acha que o mundo conseguiria sobreviver hoje se tipo, toda a tecnologia morresse? Cara, se a gente entrasse numa nova era das trevas... Sim. Sei lá... não muitas pessoas, porque a gente está muito acomodado com as tecnologias. Muita gente não saberia se virar, mas sim, a humanidade continuaria existindo. E provavelmente em uma guerra entre robôs e a raça humana, eu acho que a raça humana não duraria muito tempo. Acho que acredito que o ser humano tenha um negócio de se adaptar muito rápido. Se adapta, cara, mas a gente tá falando de um sistema que não dorme, entendeu? Que não para, que não cansa. Então, se hoje existisse futuro Skynet, cara, certeza que a raça humana seria subjugada. Tipo, Welcome to the Matrix? É, acabou, já era. Tipo, não dá, entendeu? Não dá, não dá. Você acha que chegaria ao ponto da extinção da raça humana? A extinção, ou da não. Escravidão da raça humana? Nenhum nem outro, porque se a partir do momento que a gente tem uma inteligência artificial dominante no planeta, não faz sentido ela ter escravos. Esse negócio de ter escravos é típico somente do ser humano, entendeu? Você não vê animal nenhum no planeta com esse tipo de comportamento, entendeu? E uma coisa, é muito melhor você ter um robô que faça um serviço 24 horas do que um humano que cansa, precisa comer, precisa dormir. Já sabemos que existe a possibilidade da Skynet, sim, porque robôs construindo robôs e robôs com desenvolvimento de inteligência própria. Então, por aí vai. É, mas não daria certo aqui. De fato, seriam subjugados fácil. Não a ponto de extinção, mas seríamos subjugados, sim. People got no respect for the brain dead? Sabe uma coisa que assusta muito? É que não precisam, que nem o pessoal fala, milhões de anos para perceber. A gente mesmo presencia. Você lembra quando você era criança, sei lá, você não assistindo TV, você não via essas matérias de enchentes, desabamentos e chuvas fodas, tá ligado? Que você vê hoje. Então você vê que isso tá sendo o resultado do efeito estufa e que, meu, tá fudendo muito mais rápido do que muita gente percebe. Mas então, é uma outra coisa, é um ponto interessante, porque isso já aconteceu outras vezes, é um ciclo e vai acontecer novamente. Já houve há muito tempo, no começo mesmo, no planeta, uma extinção em massa, tá? O que aconteceu? No começo, o planeta era inteiro coberto por algas, tá? Como caso quem não saiba, quando você tem algas, elas geram oxigênio, certo? E vai deixar a umidade do ar relativamente alta. E com isso, o que aconteceu? Ela oxidou todas as formas de metais do planeta, gerando uma extinção em massa. Entendeu? Então tudo que é de vida no planeta foi extinto devido a essas algas. Entendeu? Ou seja, a gente já teve dois apocalipses, é isso? Já teve muito mais de dois. Já teve uma era glacial, já tivemos a extinção dos dinossauros, já tivemos também essa envenenamento da atmosfera. E temos também alguns problemas que acontecem a níveis ambientais. Problemas que a gente tem ouvido já são matérias hoje de diversas instituições acadêmicas. O foco, inclusive, a bola da vez. Todo mundo está preocupado com esses problemas que nós temos com relação ao efeito estufa, ao descongelamento. Pessoal, a gente já falou sobre asteroides? Não, vai falar ainda. Então tá bom, então existe um meio físico que os astrólogos se preocupam muito, que a gente tem uma sede aqui em Pernambuco, que trabalha na averiguação da chegada de... Não, peraí, como é que a gente tem uma sede aqui em Pernambuco? Você eu tá em Pernambuco? Pensei também. Eu estudei, cara. Não, mas você está em Pernambuco agora. Você, aqui em Pernambuco, no Brasil. Ah... Pera, você quer que eu esteja em Pernambuco, eu posso me teleportar pra lá. Tá, beleza, eu prefiro. Mas se eu for, não vou ter mais... Bom, aí, porque a maior parte dos cientistas, eles fazem análise projetal, né, do lance do asteroide. Então, eles não acompanham a trajetória completa do ponto A ao ponto B que ele vai ter. Eles olham ele em determinado momento e falam, ó, vai percorrer mais ou menos esse percurso. E existe aquela relação gravitacional entre o Sol e esses fenômenos, e que pode se alternar por alguma circunstância. E esse realmente é um problema. De certa forma, nós estamos vulneráveis à chegada de um asteroide a qualquer momento. Não, é como aconteceu na Rússia, cara. Então a gente ficou sabendo quando explodiu, né? Basicamente. E a gente tem uma sorte em comparação a outros planetas, é que a gente possui a Lua. Lua pequena do jeito que é, querendo ou não, ela tem aí trabalha como se fosse um escudo de meteoro. E aquele filme lá que o cara sobe no asteroide e deixa o filho. Tom Cruise? Que Tom Cruise? Bruce Willis. Tom Cruise na cabeça. Quer dizer, Armagedon. Ele tá falando do Tom Cruise. Armagedon é Armagedon mesmo? Armagedon, muito bom. Eu gosto pra caramba. Mas basicamente acho que não seria muito viável fazer isso, ou não seria possível, né? Ah, não sei, talvez até seja, mas explodiu um meteoro no meio, sei lá, acho estranho. Por Deus, pensa no que está fazendo. Por que escutar alguém que está a 100 mil quilômetros daqui? Nós estamos aqui. Ninguém lá embaixo pode ajudar. E se não fizermos esse trabalho, então o mundo já era. Um minuto. Eu faço buracos na Terra há 30 anos. E eu nunca, nunca perdi a profundidade que queria. E por Deus, não vou perder esta. Vou chegar a 270. 42 segundos. Mas não posso fazer sozinho. Preciso da sua ajuda. Você jura pela vida da sua filha, da minha família, que você consegue essa marca? Vou chegar a 270. Juro por Deus que vou. Então vamos desligar essa bomba. Eu acho estranho na realidade a gente ter, por exemplo, artilharia aérea e quando o meteoro tá chegando a gente não poder lançar o míssil bater no meteoro e ele explodir o asteroide. Caraca, isso é impossível. Por cara, quê? De que tamanho do asteroide? Não importa, na hora que chocar o negócio, vê a merda que dá lá. Então, né? É porque assim, o grande problema que eles têm é depois, né? Porque se você chocar um asteroide relativamente grande que tenha um risco de colidir com a Terra e provocar uma extinção. Andou misa. Não, exato. Vai criar milhares de fragmentos que também vão cair. Entendeu? E aí entra o segundo nível de artilharia, que é depois das camadas que vão eliminar Caraca, a gente vai eliminando até chegar no chão, né? O maluco com arma na mão, né? Atirando. E qual a alternativa? Ficar aqui esperando a pedra cair? Não, não. Alternativa. Andando, tá tranquilão. Papapá, opa, um asteroide. Acabou a raça humana. Porra! Assim não dá, meu. Não, não. Ele tem outras possibilidades. Uma delas é desviar o asteroide. Então seria da seguinte forma: mandar naves não tripuladas, óbvio, para um asteroide e cobrir ele com algum material refletivo. Então, de certa forma, com a luz do sol, vai bater nesse material refletivo e vai empurrar o cometa, o asteroide, o que quer que seja. Shut up! Quiet! I said quiet! What's the matter? You deaf or something? Luan, Bião e Nina. Na iminência de um apocalipse zumbi, o que vocês fariam? Hoje, acabou de acontecer. Tem zumbi na sua rua, você está dentro de casa. Eu quero uma situação. Eu quero saber a ação que vocês vão tomar. Chorar. Falar que eu vivo pensando nisso, eu ainda não estou extremamente preparado, entendeu? Eu preciso de uma espada. Olha, como é que você vai arrumar uma espada? Eu quero uma espada. Não, eu... pode ter uma espada. Não, eu quero uma espada. Eu também quero. Não, eu quero. Não, ninguém vai ter espada. A gente tá no mundo real. A gente não, tá fazendo live. Eu posso... Não, mas porque é um mundo real. Não tem espada. Mas não. O mundo real tem uma espada? Kill them all. Explodiu um vírus na Rússia. E a Rússia, o país da Rússia, foi inteiro tomado. E o vírus chegou à América. Então, tem alguns casos isolados nas partes do Brasil. E em um mês, já vamos adiantando um pouco, um mês, o Brasil inteiro já está... com esse surto zumbi, surto desse vírus, T-vírus, vai ser o T-vírus, tá? Não é os zumbis do Left 4 Dead, zumbis maratonistas, não se preocupe. Agora o mundo tá um caos, acabou a energia na casa de vocês, o que vocês vão fazer? Tem zumbis na porta de casa e a emergência já foi embora, já fizeram o toque de recolher e vocês resolveram ficar porque vocês são cabeça dura. O que vocês fazem? Tem um zumbi batendo forte na porta do no seu portão de casa. Help! Open the door! O que você faz? Mas aí eu não teria me preparado ainda? Não, você... Nada, foi você do não nada? Tava, não, é porque você não tava sabendo exatamente porque as notícias eram escassas, entendeu? As notícias chegavam como... as pessoas estavam surtando, não eram zumbis, não eram os mortos que levantaram, as pessoas estavam surtando, é isso que você sabe. E de repente, começou a passar mais notícias sobre isso e alguns pronunciamos do presidente e das autoridades. Você, Luan, e você, Nina, estiveram na seguinte situação. Foi feito um toque de recolher, vocês falaram assim, é besteira isso, eu não vou, eu estou em casa. Vou ficar em casa. Acabou a energia. O que vocês fazem? Tem um zumbi batendo no portão de vocês, querendo entrar. Olha. O que fazer? Eu pego meu telefone e falo assim: operador, me tire daqui. Muito bom. Mas você não está na matriz. Quem disse? Ah, matou. Prove o contrário, a falácia. O zumbi entrou na sua casa, Lunina. Ele está na sua cozinha, andando. Você está no quarto. Qual é a sua arma? O que você faria? Não, mas eu já teria me preparado. Não é possível. Caraca, eu você deixa assim. Morrido. Eu tinha certeza, cara. Eu saí daquele quarto no momento absurda. Da minha ligação. Você não compreende. Não, você não saiu. Eu tenho certeza que você deixa morrido, tá vendo? Vocês não estão preparados pra fazer isso. Não, não é possível. Se eu ouvisse qualquer coisinha referente a zumbi, até antes eu estava querendo comprar uma espada. Porra! você, Felipe, o que você faria? Felipe Novaes, o que você faria se tivesse um zumbi batendo agora, no momento da nossa gravação, na sua porta? Cara, primeiramente eu ia procurar um jeito de escorar a porta, simples, certo? Viraria, tombaria o armário, talvez, mas ia fazer barulho. Mas eu arrumaria alguma forma de me defender. E como na minha casa há duas portas, uma porta frontal e uma porta dos fundos, vixe, complicado, hein? Vai, eu quero saber qual vai ser a sua ideia genial, então. Ok. Tem uma espada, não? Então, vai... beleza. Que tipo de zumbi que é? Ele era o que antes? O zumbi? É um soldado? É uma pessoa? Ele era uma enfermeira. Enfermeira, não ajuda. Eu entrego minha vida às mãos de Deus. Eu já tinha visto na internet que existe uma. Se não me engano, acho que era uma vespa que ela transforma a vítima em zumbi. Então ela aplica como se fosse uma toxina. Na cabeça, foi feito com uma barata, ela ficou uma toxina na cabeça da barata, que a barata foi sozinha, ela guiou a barata como se fosse um zumbi, sozinha para o ninho dela, para ser devorada pelos filhotes. Então ela plantou, ela, além de ter inserido essa toxina, ela deixou os ovos, essa vespa deixou os ovos dentro da barata, para quando os ovos, as larvas saírem, né, começarem a comer a barata. É uma coisa de louco, tá? Ela virou meio que uma barata zumbi. Ela continua viva. Morta, mas continua viva. Entendeu? O básico dela vivo. E acredito que... Eu acho que já tem alguém criando algo assim que possa reviver. Não como algo que o cara vai criar para que seja feito um zumbi, não. Mas algum tipo de toxina, algum tipo de vírus, algo assim, para que seja feito talvez um... reviver alguma parte do corpo, alguma coisa assim. Every man should live and should die with the taste of freedom forever upon their lips. O pessoal sempre fala que tudo na vida tem jeito, só não tem jeito pra morte. Por enquanto, ou não? Se por enquanto, eu acho que... Não sei, viu? É meio complicado, né? Porque chega uma hora que o corpo humano ele não consegue mais criar a célula, né? Então as células morrem mais do que as que são criadas. Então você vai tendo os seus problemas, aí vai acarretando a velhice. Se a partir do momento que a gente criar alguma enzima, algo assim que consiga suprir essa ausência dessas células que estão morrendo, acredito que seria essa o caminho para a vida eterna, mas reviver, chegar a ponto de reviver alguém, um zumbi, acho meio complicado, né? Cientistas criam células zumbis em laboratório. E como é que é? O que é isso? Isso eu li há um tempo atrás já. E o que se trata? Como é que eu vou reviver a notícia, entendeu? Elas conseguem trabalhar depois de mortas. E ainda desempenham algumas funções melhores do que quando estão vivos. Vamos falar de alienígena, vai. O primeiro agora ele fica felizinho, né? Eles estão entre nós e são quatro raças, boatos. Aliás, tem uma série que vai sair que é sobre isso. Sobre as quatro raças? Não, sobre ETs no meio das pessoas. I have lived with a fragile faith built on the ether of vague memories from an experience that I could neither prove nor explain. When I was 12, my sister was taken from me, taken from our home by a force that I came to believe was extraterrestrial. This belief sustained me, fueling a quest for truths that were as elusive as the memory itself. To believe as passionately as I did was not without sacrifice, but I always accepted the risks. To my career, my reputation, my relationships, to life itself. A notícia que a gente ficou sabendo há um tempo atrás aí no passado não muito distante, que é o ex-ministro canadense, disse que dois ETs trabalham com o governo americano. O que vocês acham disso? Apesar de... Eu não vi esse negócio, e aí? Então, será que é porque assim, muito se fala, né? Ah, eu vi ET já vi disco voador, mas a partir do momento que você tem uma voz, algo dito por uma pessoa de um cargo alto, um cargo diplomático alto, você começa a dar um crédito a mais, né? Mas me explica isso aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vi a reportagem, mas eu não entendi muito bem a lógica. Eu achei que era um pouco sensacionalismo. Veio do céu, do espaço, na minha nave tranquilo, paro aqui no planeta Terra, conheço o presidente dos Estados Unidos e ele me faz um convite para trabalhar para ele, como eu tô precisando levantar uma grana para sustentar minha família, vou ficar um tempo aqui e o que que é isso? Não, é que segundo o que foi dito, né, é Paul Hellier. Ele tem 89 anos, né, já tá passando da idade já. Segundo o que foi dito, né, a Terra tem sido visitada por seres e civilizações interessantes que podem viajar através das dimensões a uma velocidade mais rápida que a da luz. O ex-ministro, que também já foi membro do Parlamento do Canadá, também ele afirmou ainda que os alienígenas têm uma tecnologia energética que pode levar o nosso planeta a um novo patamar, mas eu não entendo por quê. Não faz nem sentido, cara. Sou alienígena, cheguei no planeta Terra e vou ajudar vocês. Por quê? Não faz sentido. Então pode ser que seja um... Não, mas por que não faz sentido? Cara, por que você faria isso? Eu faria porque eu atingi um nível de conhecimento suficiente que me faz imaginar que compartilhar dos meus recursos pode fazer com que outras raças se beneficiem do meu conhecimento. Interessante o seu ponto, mas só isso? Eu acho que é meio vago. Eles querem levar a Amazônia. Não, sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem esse conhecimento alto, você é um alienígena, cara, eu não sou alienígena, mas eu pensaria da seguinte forma: se eu vou querer levar o planeta Terra a um nível, um patamar maior, por que que eu tenho que ficar agindo por detrás dos panos? Why not? Porque nós ainda somos pessoas que não estamos preparadas, quem sabe, para receber tamanho conhecimento. E quem disse que nós não estamos preparados? Foi você que disse? Você que tá falando? Foi o presidente dos Estados Unidos, quem é, entendeu? Cara, isso é questão de... a partir do momento que a gente... O ser humano funciona da seguinte forma. A partir do momento que a gente conhece algo diferente, que não faz parte do nosso ambiente, a gente vai ter aquela surpresa, a gente vai ter o espanto, tudo esse tipo de reações. Só que depois de um tempo, essa coisa que era novidade, que é uma coisa diferente, ela vai deixar de ser novidade para se tornar algo casual. Então, esse negócio de estamos preparados, nós nunca vamos estar preparados. Entendeu? Então, eu acho que tem alguma coisa a mais. Se caso de fato existe, eu acredito que exista, mas caso de fato realmente exista, tem alguma coisa errada. Hoje, então, debatemos diversas formas de que o mundo pode acabar ou não, mas acreditamos que, de fato, o mundo está rumando para mudanças, quer ele ou não. Houve uma implementação social muito forte, um aspecto cultural muito forte, hoje dessa coisa de cuidar da natureza, de reciclar, de se atentar a esses elementos diversos para preservar a raça humana por um período de tempo maior. Isso, eu acho que talvez a responsabilidade maior, o ponto crítico já foi dado, que é colocar na cabeça de todo mundo que está acabando, que se a gente não cuidar muito bem diversos elementos, se a gente não evoluir tecnologicamente para aumentar a segurança de vida nossa, nós vamos definhar. E eu acho que essa cultura, ela tende a evoluir agora, novas tecnologias vão ser criadas com relação a isso, e eu espero que elas sejam suficientes para preservar a raça humana aí por mais tempo. Então, eu acho que, na verdade, o mundo vai continuar ali e todo mundo vai morrer por algum motivo que não sabemos qual é. De repente, vírus, de repente, um ataque de robôs revoltados. Eu não sei, mas no final, todo mundo que morre. Estamos chegando a mais um final de um Vitamina Cast Nerd. Só lembrando que o assunto não acaba por aqui, você pode acessar isto e muito mais em facebook.com/vitaminanerd ou twitter.com/vitaminanerd. Você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@vitaminanerd.com.br. E se você quiser conferir mais notícias, mais informações desse mundo digital, dê uma olhada no nosso site, www.vitaminanerd.com.br. Confira lá também o link e acesse os nossos outros podcasts do Vitamina Cast. Eu sou o Felipe Novaes. Eu sou o Luan Bião. Nina Pires. Japonês. E este foi mais um Vitamina Cast. Obrigado e valeu! Caraca, homem atingido por 5 meteoritos acredita que será salvo. Será hoje. O cara foi atingido por 5. Meu Deus do céu. Ai. Vou até abrir esse link, cara. O mano é foda, cara. 5, não é nenhum, é 5. O zumbi é a prova morta de que alguém morto pode ser a prova viva de que a vida é a morte. Da hora, vida.